Bom, agora estou em Niterói e vim para cá, como você sabe, para o início da faculdade. E com relação à textura sonora, eu senti um baque muito forte, uma mudança muito forte de cenário em relação a Petrópolis. Niterói, o som tem muito mais movimento. O som tem mais vida, ele é mais agressivo em vários aspectos. Diferente daquele cenário um pouco mais monofônico, não sei se a gente pode dizer essa palavra, mas uma monofonia em Petrópolis que em alguns momentos inclusive se confundia com uma monotonia. Aqui em Niterói a coisa é muito mais heterofônica. Vira e mexe de rompante, a gente escuta alguns sons que são estranhos e devem ser estranhos, né? Como barulho de tiro, ou durante uma madrugada inteira tocando um baile funk do lado da sua casa. Então são questões sonoras que impactam significativamente na vida do niterói. Eu acho que do fluminense de uma maneira em geral, mas nessas metrópoles, Rio, Niterói, a coisa é mais agressiva. Petrópolis tem uma textura sonora mais tranquila, mais calma. Eu estava pensando bastante sobre essa questão. Não é um tema fácil para mim, porque inclusive fiquei refletindo ontem descendo a serra e passei por um local que me relembra muito a textura sonora de Petrópolis, que é a questão do paralelepípedo. Olha que interessante.